um macacão de plástico, ele com o corpo elástico. Pensaram em se divertir, fizeram muito Cooper ginástica, ligados numa muito bombástica, aplicados pra não dormir. Ela se sentia incrível, ele se achava apetecível. Disseram, somos gente de nível, o casal 20 daqui. Mas foram barrados no baile, tratados como maus elementos. Lá dentro rolando Bob Marley, cá fora, por favor, documento. Barrados no baile, uou, uou. Só viviam dando detalhe, barrados no baile, uou, uou. E meu amor nem me fale, mas isso é que dá se querer frequentar. Barrados no baile, uou, uou. Só viviam dando detalhe, barrados no baile, uou, uou. E meu amor nem me fale, mas isso é que dá se querer frequentar. Tentaram argumentar, somos chiques. Ele de leve sugeriu um trambique. Lhe deram uma bofetada, pensando que a finesse não importa. Ela gritou, olha que arromba essa porta, já levando uma pernada. O plástico e a plástica não são nada, mesmo gente considerada. Saca que qualquer privê é cilada, se não for peixinho no nada. Barrados no baile, uou, uou. Só viviam dando detalhe. Barrados no baile, uou, uou. E meu amor nem me fale, mas isso é que dá se querer frequentar. Barrados no baile, uou, uou. Só viviam dando detalhe. Barrados no baile, uou, uou. Amor nem me fale, mas isso é que dá se querer frequentar. A dupla que era chique na entrada, amarrotada teve que sartar. Ainda foi vista pela madrugada, comendo um hot dog vulgar. Pois foram barrados no baile, tratados como maus elementos. Lá dentro rolando Bob Marley, cá fora, por favor, documento. Barrados no baile, uou, uou. Só viviam dando detalhe. Barrados no baile, uou, uou. E meu amor nem me fale, mas isso é que dá se querer frequentar. Se querer frequentar, isso é que dá. Se querer frequentar.